Olá, pessoas boas. 9 minutos dessa semana está no ar. Olá, Caio. Oi, Paula. Infelizmente, fomos surpreendidos na manhã de domingo com a tragédia de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Impossível não se solidarizar. Segundo testemunhas, o incêndio teve início por volta das 2:30 da manhã, quando o vocalista de uma das bandas que se apresentavam acendeu um tipo de sinalizador para um show pirotécnico. Até a hora do fechamento desse podcast, foram 232 mortos e 116 feridos. 30 feridos estão em Santa Maria, respirando com a ajuda de aparelhos, e o estado deles ainda é considerado grave. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que 14 feridos foram transferidos para Porto Alegre. O gaiteiro da banda Gurizada Fandangueira, Danilo Braus, é uma das vítimas do incêndio. Testemunhas indicam que Jacques teria conseguido escapar do fogo e da fumaça, mas voltou ao interior da casa noturna para resgatar a sua gaita. A jovem Michele Cardoso chegou a acessar a internet e pediu ajuda pelo Facebook. Os amigos comentaram o post dela e, entre os comentários, um deles disse que ela, a irmã e o namorado faleceram. Com a divulgação dos números, que são assustadores, começaram as especulações sobre os responsáveis pela tragédia. A primeira notícia que ganhou as redes sociais foi sobre o segurança da boate, que teriam impedido o público de sair sem pagar a comanda. Bom, essa coisa de colocar a culpa agora é meio inviável, porque a gente que está aqui em Belo Horizonte sabe como é que é o funcionamento das boates, sabe também que os seguranças, eles não têm o mínimo treinamento para uma medida de emergência como essa. Então, culpar o segurança também não é agora não é o momento para isso. Você tem que ver como que é o processo de todas as casas noturnas aqui do Brasil. E também é uma coisa assim, é muito fácil, depois que a tragédia acontece, você falar que é a culpa do sistema, a culpa da sociedade, a culpa do governo. É muito fácil você apontar o dedo agora. A questão é que, se for avaliar os culpados, vai abrir um leque de pessoas. Vai do empresário até o governo. Aí vem a prefeitura, que concede a alvará, que tem que verificar as condições, quantas pessoas abrigam, se tem uma brigada de incêndio. Uma pessoa vai puxando a outra. Não dá para falar só em um culpado. É, exatamente. E ainda sobre essa questão do alvará, o de funcionamento da Boate Kiss estava vencido desde agosto do ano passado. E o governador do Rio Grande do Sul afirmou agora que o dono da boate terá que apresentar toda a documentação mostrando que a casa de show tinha condições de abrigar a festa. Ou seja, depois da tragédia é que eles vão fiscalizar. Né? Que houve falha de segurança, que houve várias falhas, isso é evidente. Mas isso agora é o mínimo dessa boate. Se ela voltar a funcionar, ela vai ter que ser reconstruída. E aí, a partir daí, eles vão ter que adotar novas medidas de segurança. Infelizmente, isso é um hábito do povo brasileiro, né? Depois que acontecem as coisas, que eles vão verificar se estava tudo de acordo, tudo conforme a lei. Mas essa questão do alvará, Caio, ela não significa necessariamente que o local não tinha equipamentos necessários, né? Os bombeiros, eles declararam que a boate tinha sinalização de saída de emergência, que os extintores de incêndio estavam funcionando. Essa questão do alvará é mais quanto ao local ter uma nova inspeção. Exato, porque, como a gente está falando, é um ciclo. O governo não fiscaliza, a boate para de ter o treinamento, para de manter funcionários todos preparados. E essa questão assim do alvará de funcionamento é uma coisa muito séria e que pouca gente dá importância, né? Uma outra questão a gente fala que o maior causador de tragédias ou de coisas desse tipo é o próprio homem, né? Porque nós todos sabemos, nós que somos leigos, que não vemos o quanto essas boates, inferninhos, elas têm várias limitações de segurança e que fogo é uma coisa perigosíssima. Por exemplo, várias casas noturnas não pode fumar, ou então tem uma área reservada para isso, por causa da segurança do local. E aí a banda me prepara um show pirotécnico da casa noturna, uma coisa assim, incompreensível. E é exatamente o que eu tava falando. Esse tipo de show pirotécnico, né, esses efeitos, eles são adequados para ambientes abertos. E mesmo assim, tem que verificar se isso não vai causar dano ao público, ao artista, aos equipamentos. E ela é toda, normalmente ela é toda forrada de isolamento acústico, né? É, isso cabe para grandes casas de shows, tipo um Chevrolet Hall em Belo Horizonte, mas não para uma boate. E a gente teve a prova disso aqui no Caneco Mineiro em 2001. 7 pessoas morreram e cerca de 300 pessoas ficaram feridas. É a mesma coisa, um cantor foi se apresentar, quis soltar os fogos, que também eles querem se apresentar, né? Bem, assim, chamar a atenção. Mas aí deu no que deu e se repetiu, infelizmente, lá em Santa Maria. E o Canecão Mineiro vai ser reaberto. Colocou a tragédia de Santa Maria como a segunda maior registrada no país. No dia 17 de dezembro de 1961, um incêndio no Gran Circo norte-americano em Niterói deixou mais de 500 mortos. Acho que isso não pegou ninguém desprevenido, né? Vemos o caso Caneco Mineiro, esse caso no Rio de Janeiro. Então acho que tá na hora de repensar um pouco o funcionamento dessas casas. Exatamente. A tragédia ela foi tão grande que a presidenta Dilma cancelou 3 reuniões bilaterais no Chile e retornou para oferecer apoio federal à cidade de Santa Maria. O Ministério do Esporte também cancelou shows que aconteceriam na segunda para marcar os 500 dias da Copa do Mundo, com mantida apenas uma pequena parte da agenda que previa a visita às obras do estádio Mané Garrincha. É, ninguém tá em clima para a festa, né? O Brasil todo tá meio que chocado com essa tragédia, com o que aconteceu. Bom, galera, mudando um pouco de assunto, terça agora, dia 29, é o meu aniversário. E ao contrário do Caio, que fiz muitos presentes e até surtiu o livro do Hobbit, eu vou pedir apenas uma coisa. Eu quero que vocês divulguem nas redes sociais o podcast 9 Minutos, para que a galera conheça um pouco do nosso trabalho. Trabalho, né, Caio? É, semana que vem tem mais. Não deixem de mandar sugestões no nosso Twitter, @9minutoscast, e no Facebook, facebook.com/9minutoscast. Então é isso, galera. Na próxima semana tem mais. A gente espera por vocês. Valeu. Tchau, gente.